Bom, pessoal, voltamos então agora para falar da Cup Series, para falar da corrida lá no final de semana em Michigan. Corrida muito mais ou menos. É, mais para mais do que para menos, mas mais ou menos. Mas foi uma corrida bem interessante realmente da Cup Series. Né? No finalzinho aí até tivemos uma certa onda de bandeiras amarelas aí, que até que meio que proporcionou as várias variações de resultado no finalzinho aí, né? Depois tivemos um detrito na pista da volta 181, depois o Clint Bowyer foi pro muro, pra mim aquela manobra do Clint Bowyer foi meio maluca aí, né? Ele resolveu passar entre os dois carros, mas esqueceu que tinha que frear o carro na curva, acabou, claro, raspando o muro, não deu muito certo a manobra do Clint Bowyer fazendo corrida, e depois tivemos um incidente um pouco maior, onde que envolveu 5 carros aí, e com o maior prejuízo, claro, da Danica Patrick, que ela foi direto pro muro, né, lá no backstreet, faltando 7 voltas para o final, foi quando aconteceu essa bandeira amarela aí. Mas enfim, uma corrida bem movimentada, uma corrida muito boa, né, choveu no final de semana, durante a noite lá de Michigan, tivemos uma maneira de competição também, mas é uma corrida interessante, digamos que a metade para frente da corrida realmente foi, mas metade não, né, o terceiro estágio, a parte final da corrida foi mais animadinho, porque o comecinho, rapaz, olha, eu vou te falar, eu não vejo a corrida, não assisto a corrida ao vivo, porque eu estou trabalhando, mas eu escuto a corrida pelo rádio e dou uma sarrapeada de vez em quando também, muito pouco, no Twitter ali, para ver o que está acontecendo na corrida, e vejo bastante gente reclamando que a corrida estava bem morninha mesmo, e no comecinho da corrida, mas no final a corrida ficou até que interessante. Vitória de quem? Do Kyle Larson que fez a pole e venceu, então deu mais uma varrida o Kyle Larson aí no final de semana. Então parabéns ao Kyle Larson. O Kyle Larson que venceu a corrida desse ano também. Ele já venceu lá em Fontana. Parece que esse tipo de pista aí é com o Kyle Larson mesmo, né? Andou muito forte em Fontana e venceu. Fez pole e vitória lá. E agora repetiu também em Michigan, as pistas que são bem parecidas aí. Voltou a fazer pole e vitória também lá em Michigan, então parabéns ao Kyle Larson aí, e segue, claro, né, o Kyle Larson entrou na turma do Midwin agora, o Kyle Larson realmente é o cara que tá em grande destaque, eu vou até destacar ele aí no bloco aí das notícias, porque o nosso amigo aí, Tony Stewart, falou que quer o Kyle Larson no time dele, então parece que, não sei quanto tempo aí o Chip Ganassi vai aguentar, vai segurar o nosso amigo aí, Kyle Larson, do seu time, mas o Tony Stewart parece que está disposto, né, a tomar nosso amigo Kyle Larson dele aí. Enfim, vamos aguardar aí esse assunto aí, essas notícias aí eu falo mais, vou aprofundar mais no terceiro bloco, né, agora vamos falar um pouquinho da corrida realmente aí. Bom, eu quero falar também do que aconteceu, né, nas últimas corridas aí, depois que a gente ficou parado, né, o Jimmy Johnson, Charlton Watson não conseguiu sua primeira vitória, o Jimmy Johnson lá em Dover venceu, e Pocono, o Ryan Blaine, uma vitória espetacular, venceu a corrida, parabéns ao Ryan Blaine, segurou muito bem o Kyle Busch no finalzinho da corrida, Kevin Harvick no finalzinho da corrida ali, o Kevin Harvick vinha num ataque muito forte, ele soube se controlar o Ryan Blaine, uma vitória realmente de cara campeão, e parabéns ao Ryan Blaine, que venceu lá em Pocono. Agora em Michigan o Kyle Larson venceu, vitória ali, tranquilo, de boa, mas parabéns ao Kyle Larson pela sua vitória. Bom, outro destaque é o Chase Elliott, que mais uma vez, pela terceira vez seguida, ele termina dentro do top 5, claro, né, ele é o segundo colocado, bate na trave o Chase Elliott em Michigan. O Joe Logano aí agora soma-se 7 top 5 e 9 top 10, com a sua terceira colocação aí. O Joe Logano, que estava muito mal ali, né, não estava muito bem posicionado não, mas no finalzinho da corrida acabou aí fazendo uma jogada de pneu aí, deu um pulo mais pra frente e terminou muito bem, avançou muito no finalzinho da corrida o Joe Logano, ele que vinha ali dentro do top 15 o Joe Logano, tá, pessoal? Então muito bem, parabéns para o Joe Logano. O Danny Hamlin também, que andou todo o tempo da corrida dentro do top 10, terminou no top 5 quarto colocado. E o Jim McMurray, né, o companheiro de equipe aí do Kyle Larson, fechou o top 5, foi o quinto colocado, parabéns para ele. O seu segundo nesse ano, o nono top 10 na temporada 2017. Bom, corrida muito boa, pessoal, corrida movimentada. Só completar aqui o top 10, o Kyle Busch, o Matt Truex Jr. foi o sexto, o Kyle Busch o sétimo, O Rick Serrano Jr., o oitavo. O Dale Earnhardt Jr., o nono. O Jimmy Johnson foi o décimo. De Johnson, que fez uma boa corrida, corrida de recuperação, porque na sexta-feira, no sábado de manhã, ele acabou batendo nos treinos livres, né, no Final Practice. Então teve que largar com o backup car e fez uma boa corrida de recuperação. Largou lá no fundão, apesar da posição dele ser 13º no Qualify, né? Ele não avançou pro round 3, que é o round da pole, né? O Jimmy Johnson ficou no segundo round, mas ele conseguiu aí, claro que um bom resultado, essa 10ª posição, para coroar também o bom trabalho dele, bom desempenho dele no final de semana, né? Que até porque não é nada fácil você vir lá de trás e terminar dentro do top 10, porque tem que passar por cima de muita coisa. Beleza, pessoal? Então, o Kenseth foi o 11º, Kurt Busch, 12º, Eric Jones, 13º, Kevin Harvick, 14º, Ryan Newman, 15º, Brad Keselowski, 16º, Trevor Bayne, 17º, A.J. Mendig, 18º, e o Dale Earnhardt Jr., o 19º. O Dale Earnhardt Jr. que empurrou ali no finalzinho da corrida ali o Daniel Suárez pra cima ali. O Daniel Suárez acabou tocando a Dani, que teve toda aquela confusão na última bandeira amarela. A corrida teve duração de 3 horas, mais ou menos, né? Tivemos aí 10 trocas de liderança e 8 bandeiras amarelas. A bandeira amarela, o acidente realmente chamou atenção, foi isso, faltando 7 voltas para o final aí, né, que já falei aqui agora, que foi quando o Eric Almirola deu um empurrão, deu um totozinho aí no Daniel Suárez. O Daniel Suárez acabou coletando a Danica e alguns outros carros também sofreu danos leves aí, né, mas sofreu alguma coisa sim, algo prejudicado no carro aí, não prejudicado desempenho, mas sofreu alguns amassados, vamos dizer assim, né, sobrou alguma coisa para eles. Ruim para a Danica, mais uma corrida fora aí, mais uma corrida que termina muito mal, mais um DNF para ela, né? Até que terminou na 37ª posição. Esse é um outro assunto também que eu preciso falar com vocês. Pessoal, esse negócio de charter da NASCAR aí, parece que a NASCAR está dando um tiro no pé legal, né? O pessoal não está colocando o carro na pista. Pela primeira vez tivemos aí 37 carros, não foi completado aí, né, o número de carros inscritos aí. Foram apenas 37 nesse final de semana. Então todos os carros estariam completando a corrida. Até que muito bem. Não ia ter nenhum com 50 e 200 voltas a menos que o líder. Até porque o último colocado, né, tirando a Dani que bateu, que foi um DNF, abandonou a corrida na volta 190. O próximo foi o Chris Buescher, que foi o 36º, com 194 voltas. Apenas 6 voltas descontadas aí, né, o Chris Busch. Então assim, o nível aumentou, mas o grid está secando. Mas enfim, esse é o modelo de negócio da NASCAR, né, para atual. Mas o Hélio Lima queria estar aqui, com certeza ele ia falar umas boas sobre esse assunto aí. Enfim, pessoal, essa foi a corrida da Cup Series, tá? Final de semana agora vem Sonoma, vem as curvas para a direita também agora. Realmente Sonoma, temos boas corridas. Espero que esse ano seja muito bom também, até porque também temos o problema de combustível, né? O pessoal fica nas táticas diferentes, temos 3, 4 pelotões de táticas diferentes, você fica perdidaço nas táticas aí. Se você não seguir anotando aí, você se perde nas táticas dos vários pelotões que se formam aí. Um grupo vai parar na 10 pro fim, outro grupo vai parar na 30, outro grupo vai tentar fazer um full game, então você fica perdido. Mas aí vem Sonoma e as curvas para a direita, o pessoal batendo marcha, que vai ser interessante a corrida. E domingão eu tô de folga, eu vou assistir com vocês ao vivo. Beleza, pessoal? Então eu volto daqui a pouco no quarto bloco para falar das notícias.